respeito e carinho mostra por mim. Somos iguais, sentimentos reais, nos tornamos tão completos no amor. Digo sim e aceito tuas declarações. Me dá uma flor, o seu jeitinho, dá um beijinho. Pra você eu digo sim.